Bodega de Seu Mané. Conversa boa, cultura e histórias da nossa gente. Sou Mané. Chico, meu amigo, tu por aqui de novo? Oi, homem, quando tem dia que tu não passa aqui na bodega pra nós jogar a conversa fora, eu até estranho. Como é que tu tá, meu amigo? Tá tudo bom? Tudo bom, sou Mané. Mas diga lá, o que é que tu conta de novo, homem? Sou Mané, só não vai acreditar quem eu vi ali agorinha na praça. Homem, espia mesmo, instigando minha curiosidade. Vai, homem, diz logo quem foi que tu viu. Ah, pois não foi esse do povo, homem? Foi nada, Chico. Pois foi, seu Mané. Homem, faz é tempo que eu não vejo meu amigo Cício do Povo, desde os tempos em que ele trabalhava aqui na rádio. Agora a vida dele é andar por aí batendo perna. Homem, pense num sujeito pra andar. Diz que o homem anda por tudo que é canto e conhece tudo que é de gente. É, meu amigo Chico, o bicho é metido a sabedor. Ó, eu digo mais ao senhor, ele não tava sozinho não, viu? Foi nada, homem. Ele tava com um sujeito conversador que gosta de contar uns tardos, uns cordé. Eu não acredito, Chico. Acredite se quiser, seu Mané. Eita, Chica, pois a repara ali, homem. Não é eles dois que estão vindo bem aqui pra bodega? Eita, seu Mané, é verdade. Ó, e agora nós fica sabendo quem é esse sujeito que tá andando com Cício. Olá, seu Mané. Olá, Chico. Tudo bom com vocês? Quanto tempo, meus amigos? Ô, meu amigo Cício, seja muito bem-vindo aqui à bodega. Tá tudo bem por aqui? Melhor agora que nós estamos vendo você pessoalmente. Que alegria rever meus dois camaradas de tantos tempos. Olha, vocês sabem que eu passei um tempinho fora, né? Mas agora eu tô andando pelas bandas de cá. E eu vou até dar de novo uma forcinha lá na rádio da cidade. E já vou logo dizendo que eu vou bater sempre ponto aqui na tua bodega, viu, Mané? Eu vou trazer os meus amigos e as minhas amigas que eu fiz nesse tempo que eu andei pelo Nordeste. Porque quem vem por aqui e não visita a bodega do seu Mané, não pode dizer que conhece nossa cidade, não é mesmo? Eita, pera ainda que eu fico até encabulado desse jeito. O prazer de receber tu e quem tu trouxer é todo meu. Eita, Cis, que novidade incrível. Tu por aqui de novo na cidade. Mas diga logo aí, quem é esse caba que veio contigo hoje? Que nós aqui estamos morrendo de curiosidade. Oi, eu tô na companhia de um artista muito talentoso que tá de passagem aqui pela nossa cidade. E que, inclusive, já teve lá na rádio. O nome dele é Jefferson Declamador. Ele nasceu lá em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Pense num caba bom no que faz. Jefferson é poeta cordelista e também faz parte da Academia Caruaruense de Cordel. Eita, que coisa boa, rapaz. Que maravilha tá recebendo um homem que nem você. Seja muito bem-vindo aqui na bodega, homem. Homem, quem agradece sou eu pelo contato, macho. Eu fico muito feliz e muito contente de realmente estar aí, aqui, né, na nossa bodega, a bodega de seu Mané, uma bodega que confere justamente a nossa cultura nordestina, que valoriza os artistas e que realmente traz um pouco da nossa cultura para os que estão nos ouvindo agora. Caruaru é uma terra muito boa. Minha avó é de Caruaru. Tu sabia, Cício? Poxa, e é, rapaz? Não sabia disso, não. Ah, pois é. Olha, me diz uma coisa, Jeff. Tu que vem lá de Caruaru, conta um pouquinho aí pra nós, as tuas origens. Eu sou daqui mesmo de Caruaru, né? Nasci em Caruaru, eu me criei e nunca morei em outro lugar, né? Sempre morei na cidade de Caruaru, a capital do forró, a princesinha do Agreste, cidade onde tem muitos artistas em grandes e vários segmentos, né? Segmentos esses que muitos são reconhecidos e conhecidos nacionalmente e mundialmente, né? Como o Mestre Vitalino, do Alto Moura, como o cantor Azulão, né, como o grande mestre João do Pife. Então, assim, eu sou muito feliz e agradeço muito a Deus por ter realmente nascido nessa cidade que tem grandes artistas. E a gente vai levando justamente um pouco desse gosto, né, da cultura que Caruaru também tem. Eu gosto muito da literatura de cordel, das coisas e dos versos que falam justamente do interior nordestino, né, da vida sertaneja, da vida, da luta que o sertanejo ele tem. Então eu gosto muito justamente dessa parte da nossa história, da nossa região. E eu gosto justamente de levar os meus versos, os versos de cordel, para todo mundo que curte e que valoriza também as coisas do Nordeste brasileiro. e como foi que tu se encantasse assim por essa história de cordel? Rapaz, aí foi gostoso, essa história é gostosa, porque eu lembro que meu pai, todos os domingos, né, na época que meu pai era casado com minha mãe ainda, eu era muito pequeno, eu tinha 8 anos de idade, meu pai sempre que ia à feira, ele voltava com uma fita cassete. Na época não existia DVD, CD. E aí meu pai trouxe uma fita cassete com o nome do poeta Amazão. E eu não sabia o que era, não sabia nem quem era. Mas quando eu botei a fita para escutar, eu me cantei justamente desse linguajar, né, que o nordestino tem. Linguajar matuto, bem arrastado, com histórias engraçadas que falavam justamente do Nordeste brasileiro, né, poesias que eram rimadas. E aí eu me encantei e acabei rapidamente memorizando essas poesias ao ponto de justamente mostrar para o povo, os amigos, os colegas, o que eu tinha aprendido, né? Que criança é aquela coisa, né? Quando aprende uma coisa, olha o que eu sei fazer. Aí começa a declamar. E aí eu comecei. E até hoje eu sempre gostei dessa parte. Só que, infelizmente, eu passei muito tempo da minha vida, da minha infância, sem ter muito contato, né, com outras poesias ou com outros poetas, porque nossa vida desde pequeno, desde infância, foi de muito trabalho, né, trabalho de, né, braçal mesmo, né, o trabalho no campo, o trabalho vendendo cocada desde pequeno, trabalho vendendo picolé, oficina mecânica, supermercado, e assim sucessivamente. E aí, no ano de 2017, eu trabalhando junto com minha esposa no São João de Caruaru, né, mais precisamente na Casa do Forró, aí em uma dessas noites eu fui descansar, né, que a gente tinha um tempo de descanso lá, a gente foi lanchar, e eu acabei entrando na Casa do Cordel. E a Casa do Cordel é onde é a sede da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. E quando eu entrei para descansar junto com minha esposa, eu vi um camarada num palco da academia declamando uma poesia do poeta Amazão, dessas que estavam na fita. Aí eu disse, oxi, eu vou querer declamar uma também. Aproveitando justamente a época de São João, os visitantes, os turistas ali, aí eu pedi ao dono da casa, né, do estabelecimento, que era o grande poeta e nosso amigo também, Nelson Lima, pedi para declamar uma poesia, ele deixou. E aí depois que eu declamei uma dessas poesias, aí eu me cantei com o público, me chamando, querendo tirar foto, me chamando já de poeta. Aí eu digo, ah, pai, que massa. E aí eu gostei desse calor humano, né, desse sorriso que eu proporcionei através de uma poesia de cordel para o público, e acabei me interessando para ter um conhecimento maior sobre o que é literatura de cordel. Até porque eu não tinha esse conhecimento, eu só tinha ouvido essas poesias, mas eu não sabia a fundo de onde vinha toda a história do cordel até chegar aqui no Brasil, né, a história do poeta Leandro Gomes de Barros, que foi esse precursor, né, precursor da literatura de cordel nordestina, essa que nós sabemos que tem rima, que tem métrica, que tem oração, que tem toda a regra a ser seguida. E dali em diante eu comecei a pesquisar, comecei a ter um pouco mais de acesso com a internet também. E aí eu conheci poetas como as obras, né, do poeta Zé Laurentino, Chico Pedrosa, mais poesias do poeta Amazão. E aí sim eu comecei a me interessar em escrever a poesia de cordel. E assim, o objetivo que eu tenho é justamente esse, é tentar levar para as crianças, principalmente os mais jovens, um pouco dessa literatura de cordel, da qual eu não tive tanto acesso justamente em escola, né, na minha época de ensino, de estudo. Eita, que coisa boa, homem. Ô, Cis, mas diz aí, Cis, o que é que tu quer, homem? Tu tá meia hora me puxando aqui. Fala, diz o que tu queres, homem. Oi, Mané Chico, gesto declamador, tem muita coisa boa. Já são 12 cordéis publicados. Deixa eu dizer aqui pra vocês alguns dos cordéis que ele já publicou. Oi. Tem aquele Do Sertão Vem Inspiração, que eu também, que é muito bom, ao mestre Onildo Almeida, que é uma homenagem ao grande compositor da Feira de Caruaru. Tem aquele também, Prefiro Morar no Sertão, tá? E tem também o do Cachorro. Eu vou dizer uma coisa, eu fiquei morrendo de curiosidade para ouvir esse cordé do Cachorro. Rapaz, essa do Cachorro, ela é engraçada porque foi justamente de um mote. Né, o mote é, quando fui encostando no portão, o cachorro partiu para me pegar. Eu disse, conheci Sebastiana no forró, de contato pedi seu WhatsApp, mas eu bebo, falei, foi zap zap, de mim, acho que ela teve dó. Disse ela, eu moro em Orobó, eu falei, mas eu vou lhe visitar. E eu fui, mas ao me aproximar da sua casa na beira do oitão, quando eu fui encostando no portão, o cachorro partiu para me pegar. dei dois passos para trás em marcha ré, tropecei, quase que caí no chão, me borrei por causa daquele cão, quase arranca a canela e o meu pé. Na coleira seu nome era Pelé, eu falei, Pelézinho, deixa eu passar. Começou seu rabinho balançar e assim acalmou meu coração, quando fui encostando no portão, cachorro partiu para me pegar. Eu xinguei de filho das costas oca e de filho de uma chocadeira, pare logo com essa brincadeira e vá logo fechando sua boca. Dei um grito com minha voz já rouca para ver se bastando ia escutar. Mas não vi ninguém se aproximar e pensei, tem ninguém em casa não. Quando eu fui encostando no portão, cachorro partiu para me pegar. Não me engano que bem de uma janela vi um vulto de uma velha senhora. Minha mente pensou naquela hora, é a avó ou então é a mãe dela? Eu forcei novamente a minha goela e pedi para a senhora me ajudar. Me falou, pode se aproximar, pois o cão que é castrado morre não. Quando eu fui encostando no portão, o cachorro partiu para me pegar. Eu gritei, chama aí Sebastiana, diga ela que é Bartolomeu. Ela disse, Bastiana já morreu, e morreu já faz mais de 3 semanas. Eu falei, a senhora não me engana, no forró eu dancei para me acabar. Foi Bastiana que veio me convidar, e eu vim para pedir a sua mão. Quando eu fui encostando no portão, o cachorro partiu para me pegar. Então vá rápido no cemitério, desse jeito a senhora me falou. Onde era, ela logo me explicou, e eu fui desvendar esse mistério. Ao passar por detrás do necrotério, rapidinho comecei a me arrepiar. E eu já bem pedindo de me borrar, mas de medo mijei no meu calção. Quando eu fui encostando no portão, o cachorro partiu para me pegar. Consegui adentrar naquele canto, onde os mortos faziam moradia. No epitáfio tinha a hora e o dia que Bastiana morreu por beber tanto. Me bateu o desespero e o espanto, comecei a correr também, gritar. A saída eu já doido pra achar, no forró dancei com assombração, nisso tudo tem uma explicação, foi Bastiana que veio me pegar. Mas é muito bonito demais, rapaz, uma história dessa. Olha, isso é cultura todinha de Pernambuco. Pois é, rapaz. Ô Mané e Chico, vocês sabiam que Jefferson já gravou até DVD declamando esses versos, esses causos e essas poesias? Pense numa coisa bonita. E tá na internet, viu? Como é isso, rapaz? Um DVD, Jefferson? Conta-me, homem. Através dessa lei Aldir Blanc, né, que surgiu aí através do governo federal, governo municipal e o governo estadual também, a gente acabou conseguindo, né, através do edital, ser contemplado com um valor para justamente fazer um DVD. Né? Então aí foi um sonho realizado, porque desde quando eu iniciei essa minha trajetória poética, eu sempre tive um sonho. Né? Na realidade, são dois sonhos. Né? Um era justamente fazer um DVD, né, onde a gente pudesse gravar com um cenário bem bacana, um cenário bem nordestino, com músicos ao nosso lado nos acompanhando, né, onde tem um cara no violão, outro cara na sanfona, né, alguns convidados também a gente convidou, né, para estar em palco fazendo essa apresentação, mas é justamente isso, né, foi um sonho realizado de poder gravar o primeiro DVD de poesia popular, onde eu declamo poesias de minha autoria e faço algumas homenagens a esses poetas que eu tanto me inspiro, né, como poeta Chico Pedrosa, Zé Laurentino, poeta Zé da Luz, né, o poeta Tiago Monteiro, Jenerson Alves, né, e foi uma satisfação muito grande, foi de uma alegria muito grande poder fazer esse DVD. A gente também tem outro sonho também, que é de a publicação de um livro, né, mas aí a gente está torcendo aí para que as coisas possam melhorar e a gente, se Deus permitir, a gente poder também realizar esse sonho. Mas a gravação do DVD, quem quiser acompanhar, está no canal do YouTube Fala Macho, né, que é um bordão que eu utilizo no meu dia a dia para me cumprimentar com os amigos. Aí a gente colocou o nome do canal Fala Macho, para até ficar fácil também do pessoal achar. E lá está lá o DVD, né, para quem quiser dar uma conferida, se inscrever no canal, e aí poder curtir um pouco da literatura nordestina. Olha, seu Mané, a conversa tá boa aqui só, mas eu já tô com a fome da molesta. Tem como o senhor fazer uma merendinha, um cafezinho com um taco de bolo de milho aí pra gente, homem? Pode botar na minha conta, viu? Eita, olha, não se preocupe não, que hoje aqui é tudo por minha conta. Meu amigo Jeff tá aqui, hoje vai ser tudo por minha conta. E enquanto nós vamos aqui fazendo essa merenda, eu vou botar aqui no YouTube o canal do nosso querido amigo Jefferson. Como é o mesmo nome do canal, Jeff? Repita aí, por favor. É Fala Macho. Bora ouvir aqui então um pedacinho desse DVD pra nós ver se presta mesmo. Show de bola. Nasci sem saber o que era poesia. Passei a infância brincando na rua. À noite avistava o clarão da lua, eu ia pra casa, deitava e dormia. Mas eu nunca tive uma assessoria que me desse algo a complementar. Não tive ensino pra vir declamar, não fui pra escola que forma poeta. Aprender aos poucos, essa é minha meta, pra fazer galope na beira do mar. Eu sou é da terra, do maior São João, que tem nosso mestre que é Vitalino. Do barro cumpriu com seu destino, do alto do morro o maior artesão. Mas sua partida partiu o coração, que quando se lembram começam a chorar. Mas aquele povo daquele lugar sabe que ele está com um pai fiel, olhando pra gente em cima do céu, fazendo boneco na beira do mar. Não posso esquecer do grande azulão, que mesmo baixinho sua voz estronda. Em cima do palco ele tira onda, cantando no pátio do maior São João. E quando ele canta aquela canção que Dona Teresa começa a chorar, eu aqui parado começo a pensar que cabra ligeiro e que cabra esperto não pensou no morto, ele tá é certo. Levou foi Teresa pra beira do mar. Falando dos mestres de minha cidade, tem Nelson Barbalho, Onildo, tem Dila, tem o grande Seba, que a todos destila a sua cultura pra toda a idade. Mas aqui eu digo com sinceridade, tem um que não posso esquecer de falar, senão minha dona vai é me matar, porque tem respeito pelo grande João, que quando ele toca com um pife na mão, as ondas balançam na beira do mar. Contando poesia do nosso São João, que vem na plateia, todo me aplaudindo, eu fico com o peito todo sacudindo, porque valorizo o nosso sertão, a nossa cultura, o forró, o baião. É isso que eu curto, isso é o meu ar, e quero pra todos poder versejar. Em Caruaru eu me sinto poeta, cidade que é linda, que é cheia e repleta de artistas que cantam na beira do mar. Rapaz, esse bolinho aqui com esse cafezinho aqui quente, oi, tava bom demais, viu? Pense numa coisa boa. Só tem coisa boa aqui na bodega do seu Mané. E hoje tá ainda melhor com a presença do meu amigo Gesso Declamador, cordelista talentoso lá de Caruaru, em Pernambuco. Ô, mãe, eu gosto muito de cordel, mas assim, ninguém nunca me explicou como é que surgiu o cordel. Tu sabe me dizer, homem? Rapaz, a literatura de cordel ela veio lá de... veio de Portugal, né? Veio dos países europeus. Só que lá na Europa ele era um pouco diferente do cordel nordestino, né? Porque lá os cordéis ele não tinham essa regra que tem hoje no Nordeste, né? Que tem a rima, que foi inserido regras, né? Que foi metrificação, que seria a quantidade de sílabas poéticas em cada verso. Lá na Europa eram noticiários, né? Coisas que aconteciam, tipo, um exemplo, um jornal, né? Então, essas notícias eram ingressadas em barbantes, né? Ou em cordéis, né, cordões, e quando chegou aqui ao Brasil, justamente Leandro Gomes de Barros deu essa diferença, né, com o cordel brasileiro, inserindo justamente essas regras, como eu falei, né, a metrificação. Um exemplo que eu posso dar é uma cestilha, né, numa cestilha é uma estrofe com seis versos, onde cada verso tem uma quantidade de sílabas poéticas. Um exemplo, a cestilha tem sete sílabas poéticas, onde o segundo verso vai rimar com o quarto e com o sexto. Então, assim, justamente totalmente diferente do cordel europeu, o cordel que chegou até a gente, entendeu? Então, o cordel nordestino, eu me encanto com essa forma, porque ela exige da gente, do cordelista ou do poeta repentista, né, seguir essa regra. Se a gente ultrapassa uma sílaba a mais ou uma sílaba a menos, a gente vê que quando a gente está declamando, o som fica estranho, né? Porque quebrou essa metrificação. Então, é justamente isso. Existe essa diferença do cordel que veio da Europa, né? O cordel que veio nos barcos, né? Até chegar a gente, como eu falei, que veio mais informativo, e o cordel nordestino que tem essa regra. E aí foi inserido também outros gêneros, como o galope à beira-mar, que foi esse verso primeiro aí que eu declamei, né, falando da minha cidade e dos mestres de Caruaru, que é o galope à beira-mar. Aí tem a cestilha, tem a septilha, tem um decassílabo, tem martelo agalopado. Então, assim, são gêneros que foram inseridos também na literatura de cordel nordestino, que é o da gente. Nós sabemos que Caruaru remete muito à cultura pernambucana. É muito forte essa questão do interior ainda na cidade de Caruaru. Mas me diz uma coisa, ainda existe bodega em Caruaru? Rapaz, existe, cara. Existe, mas não é tão... assim, não são muitas, sabe? A gente tem aqui no Alto do Moura, né, a bodega do Zezo. Acho que vocês, não sei se vocês conhecem, que é uma bodega bem conhecida, bem famosa aqui no Alto do Moura. Né? E assim, tem as bodegazinhas no, nos bairros, né? Aquelas bodegazinhas onde a gente sempre encontra dois bebinhos tomando uma lapadinha de cana, né? Conversando, jogando conversa fora, contando histórias também do seu dia a dia, as histórias do passado. Mas assim, não é tanto como antigamente, né? Que a gente sabia que em cada bairro, cada setor que existia, né? Lá no bairro, bairro Kennedy, onde eu moro, tem uma bodegazinha, mas aí é mais pro pessoal jogar dominó, tomar lapadinha, sabe? Mas não são tantas bodegas aqui em Caruaru como antigamente. Até porque a cidade vai se modernizando, né? Infelizmente, algumas situações vão acontecendo onde as pessoas perdem a identidade histórica da cidade, né? Vão perdendo aquela vontade de deixar a sua casa, o seu local ali de residência, da forma como era antigamente, como seus pais deixaram, acabam modernizando, né, as suas casas e tudo mais. Alguns monumentos da cidade também de Caruaru, né, foram perdendo sua identidade antiga e vão recebendo uma cara nova, né, uma cara mais moderna. E aí, infelizmente, a gente vai perdendo nossa identidade, né, de interior, de agreste, para algo mais modernizado. É verdade, homem, é verdade. Meus amigos, os cordéis, eles não tratam apenas de histórias populares, né, de coisa engraçada, mas também eles falam de personagens históricos, de problemas sociais. Inclusive, tem um cordel de Gerson, que eu gosto muito, que fala sobre o racismo. Ô, meu companheiro, você poderia declamar esse aí pra gente? Eu faço na hora. Oi. Muita gente abre a boca para falar que racismo ficou lá no passado. Eu não posso ouvir e ficar calado, venho aqui para me manifestar. E você que falou vai me escutar, falarei claramente para entender que racismo não dá para defender, nem achar que quem faz isso é normal, quem comete esse crime é imoral, e quem faz é só quem tem a perder. Eu não sou descendente de africano, minha pele é branca, não é preta, mas quer ver eu virado no capeta é ver branco se achando soberano. Diz que branco é um melhor ser humano e que preto é uma raça inferior. Injustiça, me dá logo um fervor de mandar esse cabra se danar, de voltar pro colégio e estudar e aprender a ter um pouco mais de amor. Eita, que isso é muito bonito e muito importante. Verdade, seu mané, principalmente nesses últimos dias, o que é que a gente tem visto no mundo. É verdade, Chico, você tá certíssimo, homem. Você, mané, deixa eu dizer uma coisa. Essa minha visita aqui, homem, oi, me deu inspiração da bexiga lixa. Eu posso dizer um verso pro senhor? Mas é claro, homem, pode dizer. Eu vou dizer assim, oi. Bodega do seu mané, essa é qualidade pura. Tem uns litros de forró, pinga de literatura, também tem o tira-gosto da verdadeira cultura. Pensa numa bodega boa, tá doido? Isso, maravilha. Eita, menino, agora vai. Oi, meu amigo, muito obrigado por esse verso que você fez aqui pra minha bodega. Mané Chico, oi, essa conversa com um Gerson declamador, meu grande amigo cordelista lá de Caruaru, tá uma beleza. Oi, mas nós temos que ir embora, tá? Eu tenho que levar meu amigo para declamar uns cordéis dele lá na pracinha. E ele vai aproveitar e vai vender uns cordéis lá mesmo, porque eu tenho certeza que essa hora tá cheio de gente lá e o pessoal vai adorar. Jefferson, meu filho, muito obrigado pela sua presença aqui na bodega. A bodega está sempre de portas abertas para quando você quiser voltar. Venha-se embora recitar seus cordéis aqui na melhor bodega do Brasil, homem. Ô, seu mano, eu que agradeço, rapaz, sua... o seu convite, né, a participação aqui, que eita bodega bonita da bexiga, tá doido, eu vou vir mais vezes aqui, viu, prepara aí a comidinha, viu, um cafezinho, um negocinho bom aí, quente, pra nós tomar, porque eu vou visitar sim, e agradeço mais uma vez o convite, e até a próxima, se Deus assim permitir, estarei por aqui de novo, viu. Se Deus quiser, meu filho. Eita, meu amigo Chico, tá aí vendo, homem, como foi boa essa visita de Cissa aqui na bodega e ainda mais trazendo Jefferson do Cordel. Ah, por não foi, seu mané. Eu aprendi foi muito aqui hoje na bodega. É uma pena que foi tão ligeirinho, homem. É verdade, meu amigo. Mas bora esperar que na semana que vem Cissa tá de volta. E como ele disse, né, seu mané, trazendo mais um convidado. É verdade, meu amigo, pois nós se encontra aqui na próxima semana nesse mesmo horário. A Bodega de Seu Mané foi criada, roteirizada e interpretada pelos alunos Will Teixeira e Kennedy Lacerda. Edição de áudio de Will Teixeira. Produção das entrevistas de Eberton Martins e Karina Barros. Supervisão de roteiro e orientação, professora Ivana Fechini. Uma produção da Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE.